Senhor, cheguei a um ponto em que não consigo enxergar nenhuma beleza na vida. Parece-me que as criaturas e as circunstâncias me hostilizam. Sinto que de nenhum lugar recebo afeto e compreensão. O panorama da minha alma é de intensa frustração, de um vazio e de um desejo de fuga. No estado em que me encontro, a alegria e a paz parecem sem consistência. No entanto, não perdi a fé. E é nesta fé em Ti, Senhor, que me seguro neste momento. Com esta fé, eu sei que chegarei à transformação. Sei também que à medida em que eu Te mentalizo, abençoando-me, vou conseguindo mudanças profundas, sem que as perceba de imediato. É a Tua luz, é a Tua alegria que me traz em equilíbrio ao espírito. Só a lembrança de Ti já me produz mudanças. Recebo uma nova energia que me fortifica e me transforma. Agradeço-te, pois, as modificações que realizas em mim e seguirei meu caminho com mais alegria e paz.